daqueles dias. Nem apetece sair de casa, fazer nada. Aquilo que mais me passa na cabeça, meia atrofiada. Horas de sono não souberam a nada. Estou a pé, mas não estou acordado. Mal abri os olhos, não devia ter esticado. Daqueles que branca que me passa, estômago aperta. Já mastigava comida cozinhada e cozinhá-la. Não vejo nada, ainda nem lavei a cara. Não, improviso qualquer coisa. Olha-me esta banca que pilha de loiça. Preciso de lavar, já não como nada. Ruído da barriga lá se cala. Volto para a cama, nem devia ter saído. É mais um dia perdido, nem penso nisso, nem penso nisso. É para amanhã ver o que devias fazer hoje. Pois, contigo tudo fica para depois. Tipo barações, com a cabeça não tem juízo. Acredita, pagas bem caro por isso. Não sei se foi um sonho ou se estava acordado. Mal adormeci, lembro-me de ter sonhado. Ou estarei enganado, trocadela de caco. Olho para o relógio, vejo tudo desfocado. Retina não regula, vitamina era pesada. De certo não devia ter bebido de golada. Uma grama dissolvida dentro da água minada. Uma rolha que não tapa lá para dentro misturada. Tudo e mais um pouco para a cabeça deste louco. Bota o risco, dá-me o pico, grito até ficar rouco. Confusão nesta cabeça, bem cedo para ser demais. Coração quase que explode com batidas anormais. Mais a respiração a puxar pelo pulmão. Leva-me ao peito, fico preso à sensação. Estou a caminhar nas nuvens, os pés não tocam no chão. É para amanhã, bem podias fazer hoje. Pois, contigo fica para depois. Tipo barações, com a cabeça não tem juízo. Acredita, pagas bem caro por isso. É para amanhã, bem podias fazer hoje. Pois, contigo fica para depois. Tipo barações, com a cabeça não tem juízo. Acredita, pagas bem caro por isso. You must be nearing the roof. Look how far we come.